conhecida por fazer de tudo uma promessa. Quem cruza feio com ela tem que sair às pressas. Bruxa, feiticeira, macumbeira, sei lá. Trabalho na encruzilhada, desabeu saravá. Ela é um dos 500 cavaleiros do zodíaco. Cavaleira do dragão! Ela só anda sozinha no quintal criada.